como eu escrevi na areia. A onda do mar apagou e cada pôr do sol a saudade incendeia meu coração. Te amo, não me esqueça. Sozinho.